Filo Isque, pouso autorizado no 7, vento 080 graus, 079. Pouso autorizado no 7 graus, Filo Isque. Táxi essa carga 8487, com 3 a bora, pela emissão 2 horas e 20 minutos, alterna Natal. 47, taxi índio, ponte perdão no 02, 198, só 95, Quiringão no 03. Essa carga 8487, quem é que ele está aqui para a ponte, cara? No 0, estamos prontos, 18, 95, com 3 a bora. É 225, aguarda para push. Agora a próxima parista autoriza a rotatória, está presente? Autorizador rotatória, reporte com visual com campo, Foxtrot de Tangual. Reportará com visual com campo, Oscar. Recife, 125, obrigado, bom dia. Seguinte, frequência livre para coordenação. Autorizado, puxa por táxi. Puxa na táxi, né? 2, Salvador, Astra Cargo 8487, ponto 0, pessoal, 0, ponto. Astra Cargo 8487, decolagem autorizada no 0, 0, 6, 0, grau, 0, 6, 9. Astra Cargo 8487, livre, decolagem no 0. 5, autorizado. Galeão 360 via Upzulu no 0, decola pista no 0, curva direita, será da Eule da Bridge, controle 199, décima 8, aciona 5167. Autoriza 360, Upzulu no 0, primeira curva direita após decolagem, da Eule da Bridge, controle 118, décima 8, e transponda 5167, gol 1605. Essa na final da 17. Alda 17, Oscar. Paulo Salvador, bom dia. Chegar na 312, 25 quilos. Representando o tráfego do Paraná, 370. Eu posso 35, copia ou aguardo com essa? Copia 35, 312, Recife 350, autorizado. Via Peruíche 58, decola pista no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 8, aciona 5165. Na 32, autorizado Salvador Recife, via 350, sai da Puca, transição Caju, decola da 10, curva esquerda, via 358, controle de saída 198, transponda 5165, acelera 6312. Correto, ponto push 6312. Passa 847, decolou 50, controle 119, decimal 8. Controle, motor estrelado, obrigado, 847. Controle Salvador, muito bom dia novamente, essa carga 847, cruzando 2000 na meia da Puca. Essa carga 847, bom dia, contato radar na decolagem, perfil Puca, nível de voo 410. Essa carga 847, gente, está para nível 410 na Puca. Paxangu Oscar, pouso autorizado no 7, vento 100 graus, 059. 7, 3 milhas fora, na final da 17. Requer ainda, senhora, um backtrack até o hangar da Bata, vai agilizar após o pouso. Afirmativo, após o pouso, está autorizado o backtrack até a Bata. Agradece. Salvador, Gol 923, segue acionamento, posição meia dúzia. Gol 923, autorizado, puxa por táxi. Autorizado, tem um ataque, 923. Falou, puxa, né, meia dúzia, pronto, ataque, deixa eu ver, 97, nós estamos 24 horas e 10 minutos, alternando, Goiás. Confirmando 127 a bordo, puxando a 6225, táxi a Índia, ponte esperador no 0 torre, 198, espão 95, que negou no 013. Realmente confirmando, 97, 97, a bordo. 97. 97, 10, 8487, Fox Angola, falou 5-4. 225, decolagem autorizada no 0, 0770, grau 059. 3304, Brasília 380, autorizado. Via peso 17, decola pistão no 0 com a direita, saída da cuja saída Arbó, Elefa. Controle 19, acima 8, aciona 5170. A moto puxa, 3304. Iniciando, 6225. Para fazer o acionamento top 2 na Brasa Azul, aqui na Ninguém Sabe. Autorizado, pushback 42 na Brasa, porta para o táxi. Autorizado, essa pushback top 2 na Brasa Azul. Táxi 1923, 165 a bordo, 3h45, alterando galeão. Está autorizado o táxi 1923, taxi a Índia, ponto esperado no 02, 198, decimal 95, que negão no 013. V3, direto táxi Índia, ponto esperado 2895, 923, boa semana. Dia 6225. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. Oceanair 6225. Oceanair 6225, bom dia. Contato radar na decolagem, perfil Momo, nível de voo 320. Perfil da Momo, ascensão 320, 6225. Mas 2 e tomeia, desça para 3 mil pés sem instruções, ajuste em Salvador no 0 no 3. 3 mil sem instruções, 1 no 0 no 3, para 2 e tomeia. Firma. Salvador, gol 923, considerada no 0 só. Mano 923, decolagem autorizada no 0, vento 050 graus 099. Nível de decolagem já no 0, gol no 923. Para o táxi 429-1, nós temos 85 andando, 5 horas de autonomia e altera Ribeirão Preto. Autorizado o táxi Índia, 5499, táxi Índia, ponte para a torre 1895, que liga no 0 no 3. Ciente, autorizado táxi via Pati Índia, no Pantara da 15, eu chamo a torre 118-1995, hoje eu chamo no 0 no 3. 429-1. Então, 3663, Guarulhos, 340, autorizado. Via Pesulu no 16, decola pista no 0 com a direita, será da Elle da Bridge. Controle 119.8, aciona 5173. Correto, ponto posto, 363. Autonomia continua descida para 2.000 pés, autorizado LS, e a porta estabilizada. 2.000, autorizado LS, a porta estabilizada, com 9.286. Vitória da Conquista, 200, autorizado. Decola pista no 0, curva direita, sai da Arbó, após direto, controle 119.8, aciona 5177. 201, controle 119.8. 980, gol 923, boa. Sai da Arbó, depois direto, 198, controle 177, controle 222. 221, porta pronto, puxa. Fala, gol no 605, portão 5, pushback, estacionamento. Autorizado, puxa, porta táxi, gol no 605. Autorizado, porta da táxi, gol no 605. Porta da 1-0, estacionamento. Agora 299, decolagem autorizado no 0, menos 070, grau 069. Autorizado, ingresso, decolagem, pro 4299 da Azul. solo, Oxalá 63, 62, 5, 10, pushback, acionamento. É 13 no 2, autorizado, puxa, Fortax. Botará no 2. Azul 4299, decola 04, controle 120, decima 8, confirmando 119, decima 8, controle, bom dia. 198, bom dia. E o azul 4299. Azul 4299, bom dia, contato radar, perfil da EL, nível 340. 340, da EL 4299. Do localizador de Zófame. 9286, complete final, chame torre em 118, decimal 95. 118, decimal 95, low, 9286. 60, bordo, Aterna Campinas, autonomia 3 horas e 40. Bom, número 05, parecia índio, ponte espera torre, 118, decimal 95. Controle 1, aqui negar 1093. Gente, via Índia. Ponte espera 90, 10895, bom, número 05. Puta, 304, número 2, setor para iniciar o puxa guarda. Ajustado 1014, local 01, permanente na sua. Romeu. Doutor, doutor Mike Gillette no meu centro, mantenha-se 503, ajuste o salvador 013, na escuta do controle. Mona 013, Romeu. Pátio Índia, ponte preta 10 torre, 118, sol 95, 013, o chinês 312. Interessante, forma, né? Uma torre 295, comenta 3. Afia. Oi, poderia confirmar se o papel está operando? Firma, deixa esse papel agora. Negativo, contato visual com o papel. Bom, 9286. Agora positivo. Grato, 9286. Controle Salvador, Chile 62. Sinais 1225, com Recife agora em 126, decimal 85. 2685, bom dia. Bom dia. Passa uma curta, Alemanha no zero, boa no pé 05. Tan 33, conjuntando 3663, tem condições de fazer push simultâneo com a aeronave da companhia no 4, sem perder a sequência de decolagem. Ok, aguarda a Avianca livrar o pátio via Índia, após autorizado push, atenta a push simultâneo 04. Tan 3304, condições de puxar simultâneo com a aeronave 02, deixando a sua aeronave na saída para 3. Confirma se tem condição de fazer push simultâneo com a aeronave da companhia no portão 02, deixando a sua aeronave na saída do PAD 3, então 3304. Nossa aeronave, o PAD 3, obrigado. 304, aeronave da Avianca, taxi Serra Nota Guarda, no momento, 5 meses de livre Avia Índia, autorizado push, repórter frontal. Avianca está aí, autorizado, obrigado. O solo é o 5221? 5221, livre push, repórter. Então, já não estamos prontos, não, João. Eu queria pedir uma gentileza, se possível, autorizar para a gente a sair da Xé. A Xé é visual. Positivo, até o Salão da Barra e cruza para ir dessa parede e depois a gente sobe a hora que eu quiser. Ok, se a gente for confirmar o controle. Vou confirmar o controle e a possibilidade de retorno. Obrigado, a mil pés, obrigadão. Ok, sim. Salve Salvador, bom dia, voo 9286, tá ali. 9286, taxi Alfa, é a porta da Juliette. Alfa de Juliette, voo 9286. No solo? Escuta, senhor. O controle formou para recoordenar quando tivesse um ponto de espera para ver a possibilidade aqui. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Gol 9605, bom dia. Controle Salvador, gol 9605, passa 1310, subida da Euleda. 1605, bom dia, contato radar, saída da EL, nível de voo 360. Da EL 360, gol 9605. 312, decolagem autorizada 90, vento 10, 0 graus, 089. Livre decolagem, né? 6312. Índia, ponto de espera do 102, 118, espão 95, legal 0013. O 9986, Juliette, portão 01, né? Juliette 01, bom dia. Salvador, bom dia, Xenar 6312. Xenar 6312, bom dia, contato radar, saída PUC, nível 350 autorizado. 350, 6312. Pode voar direto PUC ao 6312? Autorizado. 12. Decolagem autorizada no 0, vento 1 no 1 no 0 grau 089. Taxa 3304, são 23 a bordo, 4 horas e 40 caminhos. 152 a bordo, entre 604, Taxi Índia, Ponte Imperador no 0 Torre, 198, Espão 95, Quinegão no 0, 13. Desculpa, senhor, são 23 a bordo, 93, Ponte Espera, 295, obrigado. 93, grato. São Salvador, 3859, pronto, cópia coletiva, para sentir a salvação pelo. Quilo confere, 3859, Curitiba, 360. Decola, pista no zero, curva direita, saída Arbó, Elefa, prossegue Bezulu 21, controle 119, decimal 8, aciona 5175. Autorizado para Curitiba 360, decola pista no zero, curva direita, precisa Arbó, transmissão elétrica, decola Bezulu 21, controle 198, código 575, contagião 3859. Correto, é porta push, 300 com 9. Silêncio. 304, relógio autorizado no 0, vento 090 graus, 089. Relógio autorizado até 3, 304. É o perfil 340, 3663. Cidade do TAN 3663, Warna Broad, Bridge. Autorizado Leda, após Bridge, TAN 3663. Renata 63. Salvador 5221, Renata Auricaga, para puxa funcionamento. 521, autorizado, puxa portátil. Recife, em Audi 51. 04, bom dia, 3304 da TAM. 304, bom dia, contato radar, saída Argo, nível 380. Argo 380, 3304. Chamar 6312, chame Recife, em 26, decimal 85. 3259, está autorizado, puxa por táxi. Valeu, depois de botar por táxi, senhor, está 3259. Mike Eco Delta, confirme se era manter o perfil como solicitado. Corredor bom sim após rotatório, 500 pés. Autonomia 4 horas, alternando Terra Bravo, Terra Vitro, tipo 221. 221, táxi separado 3, aguarda depois no push. Delta 04, pode ser o mesmo, Indy Alpha. Ponto espera a torre 1895, Negal 903. Chamar a torre 102 para o correio. 663, chame Recife na frequência 125.1. 3663, aguardo o início do táxi do Airbus, tá certo? É a mesma saída, chama o da 38. Positivo, sem problema, já iniciando o táxi, aguardando o táxi. Se possível, a gente pode olhar na torre, né, certo? Afirmo, afirmo. Obrigado, diretor. Boa. A torre já está ciente, mas vai solicitar junto ao controle quando for da colagem. Positivo, muito grato. Um bom dia, bom serviço. Telefa 3304. Táxi da 3859, seu B1, 29, 4 horas e meia, ao Delta, pode voltar. Confirmando, 159 a bota, 3859, táxi é Índia, ponto esperador no 0, torre, 198, esse 195, que negão no 0, no 3. Já ponto esperador no 0, confirmando seu B1, 129. 129, grato. Santos 304, chame Recife na frequência 128, grato. 288, grato. Salvador 3859, ponto 090, pronto. 3859, decolagem autorizado no zero, vento 100 graus, 109. Um controlador aqui já ligou para o controle, vai tentar coordenar para o senhor. O controlador do controle disse que não quer. Eu gostaria que o senhor decolasse e pedisse novamente, porque ninguém aqui conseguiu. Poxa, não, não tem problema, então. A gente agradece da mesma forma. Muito obrigado. Autorizado a olhar e manter na 10, 5221. Olhar e manter na 10. Decolou os 27, controle 119, décima 80. 980, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. SAM 3859. SAM 3859, bom dia. Contato radar na decolagem, perfil Arbor, nível 360. Perfil Arbor 360, 3859. Sim, chover na sua rotatória, reporte conduzido a algum campo. Controle 199, décima 80, bom dia. Bom dia, 1980, graças. Trip 5221, bom dia. Contato radar na decolagem, perfil Arbor, nível 200. Seria possível manter meu pé saída Che, visual? Negativo, mantenha a pista da saída Arbor com ascensão a 200. Arbor, não, graças. Controle, o mais tempo dentro está visual com o nosso. Mano, a aeronave chamou cobra? Ok, só um minuto, cobra. Mano, você toque a faixa? Coisa, achei a faixa. Ok, Indiana Overal, soldador autorizado no meu pé, decola pista no 7, curva à esquerda, do posto, 20 milhas, controle 199, decimal 8, aciona 0171. Frequência livre. Eu, Mike Eco Delta, final da 7. Mike Eco Delta, torre 1895. Sim, você não é táxi, boa. Ô, oi, Salvador, Papa Romeo. Papa, Mike Eco Delta. Papa, Mike Eco Delta, pouso autorizado na 7, vento 110 graus, 109. Delta. Presente Elefantan 3259. Elefantan 3259. Posso lá voar Obidup? A princípio vê Elefantan dando coordenação 3259. Nós temos o Leopard 543. Chama na papá. Delta, solo 34, direita, permanece livre. Cruzamento na Lima, 1219. 859, com Recife agora em 128, decimal 8, boa viagem. 288, obrigado, bom dia. Vitor, pronto, copy. Pronto, copy, 92, copy. Autorizado 360, Guarulhos, via Uppers, Lula no meio. Decola pistola 0, curva direita, será da Real Leda Bridge. Controle 119, decimal 8, aciona 5431. Aerovia Uppers, Lula no meio. Acima, box bridge, pronto, pistola no meio. Então, 3x0 Guarulhos, Uppers Zulu 16, decolando no 0 para a primeira curva direita após decolagem, saída da Aerolinda Bridge, controle 19-8, aciona 5-4-3 no voo. Bom dia, tá livre o táxi da Pato 3, já temos Zulu, reporta pronto cópia para 3. Cola a pista no 7, curva direita. Prossegue corredor, axé. Controle 199, decimal 8, aciona 0117. Controle 19.8, o 9 Mac Mike confirmando que é o B. Centro seu nome é táxi 2895, 9 Mac Mike. Direção a centena autorizada, decola a pista no 0 com a esquerda, saída Momo após direto. Controle 19.8, aciona 5404, Julieta Zulu. Essa é a porta para táxi no Pato 3, Julieta Zulu. Segundo, autorizado, puxa a Fortrax. Autorizado, vai para o próximo. Autorizado, Yankee Mike, chama para ingresso 17. Já vai melhor autorizado, ingresso 17, chama ele ali pronto. Autorizado, ingresso no 7, chama alinhado e pronto para decolagem. Autorizado, ingresso, pista 197, chama alinhado e pronto para decolagem. Patrulha de Salvador, o pastor ano 4 está livrando, 100-0-0-0-4-0. Tripe 5221 da presente, vou ir na radial 270 por 90 milhas de Salvador. Radial 97, 090 graus, 09, 091. Ok, obrigado. 0-4-1 a bordo, 3-9-40, alterna Galeão para o táxi. Recebe o Delta Mike Echo de Salvador? Negativo. Negativo? Negativo. Ok, certo. Então o limite será um través de Ilhéus. Através de Ilhéus, graças. Uno 072, autorizado a chegar da Mari, desce e mantém o nível 050. Desceu da Mari, desce até 050, gol 072. Controle o trip 5221. Siga.